zero knots. Reverse 0220 knots, Brasília Flight 2020. Runa 941, desce e mantenha restrito nível 070. Já passamos, está 6.600 agora. Runa 041, desce e mantenha o 070, Runa 041. 070, Runa 041. Oscar Grupo Serra. Qual o nível que o senhor passa? Gente, por gentileza, desce e mantenha o 050. Agora, 4463 segue ainda no ponto de espera, torre 1 no noite, decimal 95, 1013 no ajuste, por favor. Gente, espera da 462 no 3 da chanela, 13 aeroporto, Guarulhos, 3 horas e 40. Chega Max LED, Romeu. 4 Gente, aguarde para o táxi. Vem aí, que Mike ali mantém no 7. Passe ali, mantém no 7. O Vitor, Solos 46, autorizado backtrack. Observe a aeronave ingressando para alinhar após a mesma Libtax 44. Então, livre táxi, pátio 5, gol Vitor. Curve à esquerda na proa 015, o limite é o QD Mike 100 de Simbra. Nossa. Mike Jet, Romeu, altímetro no 0 no 3, é, confirma pessoas a bordo. 23 a bordo, livre táxi, chama para ingresso. Oi, apresenta a posição Duna, gol 1041. Gol de Duna 060, gol 1041. Três, Lima Serra de Leste autorizado então para BH, nível 380. Roda pista 1-0, primeira curva direita, contra a terceira saída da El, após da El Leira e após Leira Bridge para interceptar a via. Controle 119 decimal 8. Transponda 5053. Leite 108,000, Nayucon, service localized cars, present air force 2000. Very brisk, reduce our speed to 180 knots, you drive. 180, present air force 2000. 0 graus, como 3 knots. Correto, controle 19-8, tem livre acionamento para o táxi. Posso que a vai manter o 0-0? Desça e mantenha 3 mil pés, acho que é Golf Serra. 3 mil Golf Serra. Controle Salvador, Hotel de Azul 4463, passando 800 pés na DEL. 1041. Prossiga. Informa o tráfego na posição 12 horas, 3 milhas, com rumo norte, passando 050 em descida 3 mil pés no Charlie 208. Gente, tem gráfico de esquerda, vai manter 60 por enquanto. Azul 4463, contato radar no decolagem, sub e mantém o nível 180, saída da DEL. 180 da DEL, 4463. Então, Goro 941, estabilizado LS. Gente, 3 milhas do marcador externo, gol 1941, completo final do procedimento. Chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, 941, boa tarde. Bravo, Charlie Oscar, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Luna aguardando para seguir na descida. Gente, aguardo para a descida. Prepara daí, aguarde só o estanciscópio. 2,000 feet. Mary, 2,000 feet is cleared. Comception localized course. 800-2000, Brazil Air Force 3030. Yankee Mike, controle 19, decimal 8, bom voo. O nome é Yankee Mike, chamará o controle 198 para o anticravinho. 1251, graças a um bom dia. O 1041, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro 1013, informe estabilizado na LS Free, pista 10. 2000-0013, vai reportar estável, voo 1041. Oscar Golf Serra, curve à direita na proa 040. Oscar Golf Serra, forma estabilizado nesta proa. Direita 040, forma estabilizado nesta proa. Vamos abaixar travado. Perde o 941, agora de pista livre. Thank you. November Yankee Mike. November Yankee Mike, voa de front buraquinho para o corredor forte, mantendo mil pés. É, voe direto buraquinho, corredor forte, November Yankee Mike, mil pés. Mike manterá pro buraquinho mil pés. Nono 941, livre pouso 910, vento no 00 graus com 919, altímetro no 013. Livre pouso, pista no 0, gol 1941. 6213, decolado ao 52, controle 19, decimal 8, bom gol. 198 com controle, bom dia mesmo, 213. São Sebastião do Pacé. O transponder 01110, tu tá alocado? O senhor está exato 27 milhas, tu vai em Salvador, confere? Tu tem frequência livre por enquanto para coordenação com os tráficos locais. Ao ingressar o CTR em Salvador, 20 milhas, o senhor retorna a esta frequência. Eu não tenho tráfego informado, informe em 20 milhas. Controle Salvador, na 6213 de coluna, você escuta cruzando 2000 quando puder para o de Leda. Hoje é na 6254. Para ser a Índia, Eco Índia, ele conta no setor norte. 6254. Chame o centro Recife, na frequência 125.1. 251, obrigado. Já na 6213, contato radar no decolagem, sub e mantém o nível 360, saída da EL. 360 da EL, pode fazer da presente? Negativo, temos outras aeronaves na mesma saída. Paciente, 6312, mantém a posição. Brasília Force 030, establish localize course. Roger, personal altermarker, complete the procedure and contact now tower, 118.95. 118.95, good day. Roger Tower, good morning, Brasília Force 030, establish localize course, landing gear down and locked. Brazilian Air Force 2020, continue approach, stand by for clearance to land. Stand by, Brazilian Air Force 2020. Mike Jet Romeo, decolado ao 53, controle 119, decimal 8, bom voo. 1998, Romeo. Grato, bom trabalho aí. Grato. Air Force 2020, clear to land runway 10, wind 100 degrees with 13 knots, QNH 1013. Clear to land, Brazil Air Force 2020. Tu está na radial agora, November Yankee Mike. 079, a 4.7 milhas VR Salvador. Grato, Mike, hein? Sente, eu acho que o Golfo Serra desça para 2 mil pés, ajuste 1013 em forma estabilizada. Controle, papapá, Mike Gillette Romeu, boa tarde. Mike Gillette Romeu, Mantenha-se em regra de voo visual a 500 pés, litoral sul, na escuta do controle. Na sua escuta permanente, sobrevoo na área da Engomadeira, senhor. Cabula. Sente. 120 graus. Então decola da 1-7, conforme solicitado, após mantenha a subida da El, Leda e Bridge. Uma Serra Juliette para o TAC, chame a torre na frequência 1-8-95, quer negar 1-0-3, bom voo. Voo 754, sem identificação, desça e mantenha o nível 050, a chegada à mar, ajuste de altímetro 1013. Direção para 5.013, identificou, voo 1754. O voo 1041 estabilizou. Sente, espaço marcador externo, completo sinal de procedimento de ILS X-Ray, pista 0, chame torre, 1-18-95, voo 1041. 1895, até mais. Mantenimento 0 azul 4, 4 metros. Marcador baixou e travou, Luciano. Boa tarde, 1-0-4, na barra de pista livre. Guardando 4. Brazilian Air Force 2020, destination military apron. Confirma. Roger, vacate to the left, stay on this frequency, clear for leave the frequency after parking on military apron. Clear leave next left, we have a forward car inside. Thank you, good day. Quatro ano, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 4 nós, altímetro 1-0-3. Livre pouso na 1-0, cono 0-4. Mike, confirme suas intenções. Se possível, Mike gostaria de tentar realizar procedimento NDP e procedimento VOR para aferição e autorização IFR sobre capota. Confirme NDP da pista 1-7? Negativo, o NDP da pista 1-0 e pode arremeter na MTA. Minuto, o November Yank Mike mantendo corredor Interlagos. Aguardo, mantendo corredor Interlagos, meu pai. Estabilizando a Segolf-CR. Sente, a Segolf-CR, complete final do procedimento, LS X-Ray, pista na 0, chame em torre 1-18-95. Muito bom dia, Capatão, agora Golf Serra. Bom dia, Oscar Golf Serra, corte externo. Escuta do controle e voando rotatório. November Yankee Mike, as intenções é NDB Zulu pista 1-0? Afirmo, NDB Zulu pista 1-0, a possibilidade de acender para 2.000 pés? Ok, o senhor irá efetuar o seu desejo, o procedimento completo ou interceptar o final? Se possível, um procedimento com entrada e órbita e completo. Ok, nós temos 7 aeronaves para entrar na Terminal Salvador. O senhor deve esperar ao pouso dessas 7 aeronaves para poder efetuar esse procedimento. No mínimo aí, umas meia hora. Juliette, 104. Prova, Tia Lios, estamos checando a rota junto ao centro e o seu nível. O nível que foi formado no plano de hoje está incorreto. O nível que deve seguir deve ser o 430 ou 470, qual prefere? Capota. E a confirmação da rota? Mike, mantém visual. Equipamento à base pela direita para pousar 197. Gente, regras visuais ao 00, segue para 197 com base pela direita, reporte na base para final. Confira, reporte na base para final. Decola sem parada, Lima Serra Juliette. Lima Serra Juliette, linha decola da 17, vento 100 graus, como 3 nós. A sua noite do seu. A sua transmissão de notificação, o plano de voo junto à sala de tráfego, ela era sobre somente notificação ou foi plano de voo? Foi uma notificação, senhor. Esse aqui é um voo instrumento simulado. A aeronave não é certificada IFR. Ok. Então, para tal procedimento, o senhor deverá, primeiramente, solicitar à sala de tráfego um plano de voo completo, pois, sem plano de voo, não poderá efetuar procedimento IFR, nem muito menos este simulado. A título de informação, senhor November Yankee Mike, esse plano poderá ser um plano visual? Terá que ser um plano de voo e não um incompleto, ou seja, plano completo. E com a tripulação homologada IFR, poderemos fazer a devida autorização quando autorizado pelo... por este controle, e nós iremos coordenar. Afirmo, senhor. É, a minha pergunta é, necessário um plano instrumento para isto ou pode ser aceito um plano visual? Poderá ser aceito um plano visual, porém completo. Não será aceito instrumento, porque, como o senhor mesmo disse, sua aeronave não é homologada para o voo IFR. Afirmativo, senhor. Esse voo é uma exigência da ANAC. Estamos cumprindo essa exigência. Vamos pousar e fazer o plano conforme sua orientação. Ok. Motor Salvador, confio na 6213. Oxenei 6213, chame o centro, 12251. Tá, 251. 1754, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1093. Informe final LS X-Ray, pista 90. 2002, reportado estabilizado, 754. Sierra Solo 03, informa o pátio. Olho Salvador, o November Yankee Mike agora passando no, através da posição Simões Filho, pede autorização para ingressar na 17, final 17. Ok, November Yankee Mike, na rotatória chame Torre 118-95. Solicita instruções para pouso. Chamará 1895. Salvador, bom dia. November Yankee Mike, posição rotatória. Bom dia, November Yankee Mike. Continua a aproximação, repartição de 2 milhas. Reportará 2 milhas. Um ground speed de 102 nós. Tem condição de reduzir o senhor? Todo dia, tem. Colocado, até caiu uma pouco mais cedo para entrar a 17 liberada para o momento. Ok, o senhor está prosseguindo para Salvador? É, Salvador, parte 3, senhor, para participar. É, autorizado para a rotatória, o hotel Oscar Zulu, é, em redução, quando na rotatória irá chamar a torre, 118-95. Através da rotatória chamará 8-9. Salvador, boa tarde. 1845, 0 1 da Papa. Salvador, está 3144. Então, 3144, acione a identificação, chegada na mar e desce, manter o 05. 0, ajuste altimetrão na 0 no 3. Desce para o 050 na margem, 1 no 0 no 3 no OK, 3 no 44. Aqui, senhor, parte 3. Estou ciente de uma aeronave que vai para a 1 no 7. Eu vou manter a minha esquerda aqui na 24 de Lauro, chamará o senhor. Gente, agilize e chame a 3 milhas. Chamará a 3 milhas no hotel Oscar Zulu. Prima, senhor Juliette, decolado ao 05, controle 199.8, bom voo. 199.8, boa tarde, bom trabalho. Vermelhante Mike, cheque o trem, livre pouso na 1 no 7, vento 1 no 00 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 3. Mike, trem fixo, visual final, 2 milhas, 1 no 7. Isso, e mantenha 3 mil pés, o pastor no 4. Galeão. Papá, confere com a pronto-copio, 3193 da TAM. Pronto-copio, por favor, prossiga. Autorizado Galeão, nível 380, decolado na 0 com curva direita, no perfil da EL, Leda, após a posição bridge, onde intercepta para Zulu 1-0, após SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme a rota do plano. A cena no transponder 5174 e o controle do Salvador opera em 1-20, decimal, correção, 1-19.8. Otá 3193, ciente, autorizado Galeão, nível 380. Decola da pista 10, curva direita, voando da EL, Leda Bridge, intercepta para Zulu 1-0, voa SMAP, SMAP Luxo, Barbacena. 5174 transponder, 1198, o controle. Tá correto, time pronto no portão 03, então 3197. 3193, vai chamar. Bravo que Luiz, que mantém assim regras de voo visual, 1.500 pés, ajuste altímetro 1-0-1-3, informe ingressando corredor Interlagos. Vou no 754, inicie a redução para aproximação, passa a duna, complete final e chame torre, 1-1-8-95. 1895, boa. Visual já com o campo, até o escadulão. Gente, temos aeronave já no ILS, para 1-0, mantenha o setor norte, aguarde para o cruzamento até o Oscar Zulu. Vai manter o setor norte, aguardando a autorização ao Zulu. Altímetro 1-0-3, livre taxi, chama para ingresso. 7 aciona identificação, chegada bom, fideça e mantenha 4 mil pés. Ajuste de altímetro 1-0-1-3. Setor norte sem interferir, livre pouso na 1-0, vento no 1-0 graus, como 4 nós, altímetro no 0-3. 1-0-3, guardando liberação, voo no 7-4. Em 4, livre pouso na 1-0, vento no 1-0 graus, como 4 nós. Salvador, o azul 4089 para o táxi, para o pushback e acionamento. 1-0. Passa para o táxi. Mostrará para o táxi 4089. Controle, autoriza o Lima C. Juliette após dar eu voar direto ao bridge. Qual o perfil da saída? Lima Serra Juliette. Ciente, Lima Serra Juliette. Autoriza por onde dura, para dar 3144, controle. Confirme. Tá 3144, se é possível, vá para onde, Duna? Autorizado. Duna, dá presente, 3144. Nativo, estou autorizado também, descida até 2000 pés, ajusta no 0 no 3. Então, 3144 informará estabilizado. 2000 com no 0 no 3 no altímetro, informará estabilizado, sinal ILS, 3144. Gol no 924, vou Itap. Vou ali, Itap, 924. Charlie Oscar, livre decolar, dono 7, atenta, estreito de turbulência, vento no 00 graus, cono 2, massa. Livre decolar, de Papa Hotel Bravo, Charlie Oscar. Essa lua, a lua tá visual com o gol pousando, autoriza cruzar na cauda do mesmo? Ah, afirmo, forma aeronave iniciando não no 7, vento 090 graus, cono 2, nós e a parte solo controlado, parte 3. Reporta lá no controlado, até o Oscar Zulu, já visual com os dois tráfegos. Solo 11, livre à direita, solo 121, um, decimal 9. Direito, 219, 754. Lembra quem chamou o solo? Papa Tango, Jerry Mike, senhorita, tá sentindo a papá para a autorização de tráfego do solicitor. Ok, confirme o horário do calço de fora, por gentileza. Querido, o plano foi passado para os 40. Dá presente. Tchau, sai deixa Papa Romeo Bravo, Charlie Oscar. A bordo, 3 horas e 45 de autonomia, terra do Galeão, pronto para o táxi. Por gentileza, pode repetir as instruções do táxi que veio sobre a modulada. Bravo, Charlie Oscar. Contato radar na decolagem, submantém o nível 470, saída da El. Saída da El, subindo 470, obrigado. O ajuste no 0, 1 no 3, bom voo. Pátio Índia Alfa, 3825, ajuste no 0 no 3, obrigado, feliz Natal. Vou escutar ele, Mike, o plano ainda não tem no time, vou checar junto à sala S. Por gentileza, aguarda a cópia. Acione indicação, chegada a ponto, desce e mantém o 050, ajuste de altímetro no 013. Ajuda a ponto, descendo para o 050, ajuda a ponto, descendo para o 050. Zulu, prossiga. Me, o hotel acho que Zulu chega na torre para iniciar a decolagem, na noite desse 195. Salvador, gol 9092, cliente da Papá, autorização Fortaleza. Salve, outro cópia, gol 9092. Agora. Ok, o senhor está no espaço aéreo Golf, não tem o tráfego a informá-lo. Mantenha-se em regra de voo visual. Informe ingressando CTR, o Índia November Alpha. Gente, Recife e Silveira, né? Eu vou entrar em contato com a sala S e já retorno. Retorno. Gol no 806, autorização Aracaju. Gol no 806, número 3 para Copa Guarte, por gentileza. Claro. Gol no 754, observe o Embraer da Azul após ingresso Juliette para o portão 02. Azul, Juliette 02, 754. Fora do solo aos 1-4, segue na nossa frequência, parte solo controlado na RMAR. Na sua frequência até RMAR, hotel Azul. Para 2013, na 9. Jéssica Zulu, só confirmando, único a bordo? Único a bordo, senhor. Sente. Una, o O Gol no 697. Duna, pode baixar pra 2000? 064. Pronto, qual é o seu 064? Costa 0, seu número 3. O Gol 9092, pronto, cópia. Pronto, cópia, 9092. Autorizado Fortaleza, nível 390, via Zulu 19, decola da 10 com curva esquerda no perfil da Momo, transição Frutti, acione no transponder 5170, controle Salvador Pérez 1119, decimal 8. Zero, curva esquerda no perfil da Momo, transição Frutti, rota com Fábio Blanco, interceptando o Zulu 19. 5170, 198 controle, Gol 9092. Está corretinho e pronto no portão 11, Gol 9092. Reportará, 9092. E também Quebec, pronto, cópia. Autorizado Cairu, 1000 pés, decolagem da 17, com curva direita, corredor Axé. Acione no transponder 0161 e controle Salvador Pérez 119, decimal 8. Cliente. Controle, informação Bravo, Kilo Whisky, informação encerrada, está para a rodatória. Bravo, Kilo Whisky, sim, entra, informa a rodatória. Está para a rodatória, Whisky. 7 na 0, na 3, bom voo. Boa noite, 06, agora sim, cópia. Pronto. 8-0-5-0-6, autorizado Aracaju, nível 230, pegou o 677. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da Pulca, Jamo, após voa direto para Aracaju. Acione no transponder 5171 e o controle Salvador Pérez 119, decimal 8. Gente, autorizado 230, via Gol 677, decola da 1-0 com curva esquerda, sai da Pulca, Jamo, Aracaju. 5171 no transponder, 198, é o controle do Gol 9-0. Está corretinho e pronto no portão 612 para puxar o estacionamento. Camarão, pronto. Tendo mais de 19, então, deixa eu dar uma pouca bateria. Guarda, por gentileza, mais 5 minutos do whisky de alemão. Eu te chamarei. Eu chamarei. 6165, chamarão, papá. Senna é 6315 aguardo. 6315 aguardo. Bravo, Charlie Oscar. Prossiga. Chama o centro Recife na frequência 251, bravo Charlie Oscar. 251, obrigado. Boa. Xené 6315, acione identificação, chegada a mão, desça e mantenha o nível 050, ajuste de altímetro 10013. A mão, desce para o 050, 2563, 15. 6141, desça e mantenha 4000 pés. 4000, Leão, 4000. Gravador está 3283. Leão 3283, acende a edificação, desça e mantém o nível 060. Ajuste de altímetro 1093. Redução para 259, seu número 612 na aproximação. 259, 5060, 3283. Solos 19, livre direita, solo 12, um decimal 9. Direita 1219 para o 3144. 3, redução para 259. 259, 3223. Gol 924, 3000 marcador externo, completo sinal, chame torre 118, decimal 612. 186, 924. Bom dia, o pastor 20. Pastor 20, só um minuto, cópia. Tá no seu aguardo, o pastor 20. Confirme? Sente, desça e mantenha 2000 pés, pastor no quadro. Ajuste de altímetro 0 no 3. Autorizado 697, 2000? Afirmativo, 2000 pés, está autorizado, gol no 697. Quem autorizado no 697? Obrigado. Bruno 0 no 3, LivTaxi, chama para ingresso. LP5447, copia. Pronto, para copo 5447. Autorizado barreiras, nível 200, da cola da 1-0 com curva esquerda no perfil da Momo, após direto barreiras. Acione no transponder 5412, controle Salvador Operin 1-19-8. Autorizado nível 200, saída Momo, decolada 10 com curva esquerda, após Momo, direto barreira 5412, 1198 é o controle, o trip 5447. Está correto, me pronto na parte 3 para o pushback acionamento. Vai chamar parte 3 para posicionamento, 5447. Solo 8, quer mais? Prossiga, eu acho que quer mais. Eu já cheguei com essa Laiete, ele falou que tem um ciblante, está tão tratando dele. Eu, assim que tiver, eu chamo para cópia. Gol. Controle Gol 924, sem contato com a tua. 1-1-8-9-5. 895. Controle, você não tenta ver o Bravo de Luiz, na rotatória, visão com campo. Bravo de Luiz, chama a torre em 1-1-8-9-5. 895, Luiz, quem? Mais. 2000 pés. 2000, 641. Controle Salvador, uma boa tarde, bomba 322 para prosseguir na descida. 1-3-2-8. Desça e mantenha nível de voo 090, chegada a Mari. 090 na Mari, autoriza para o start. Negativo, mantém o perfil da Star. Tem, é, bola 322. Qual o canal, isso? Confia o solo. Confirma para o TAN 3144. Juliette para o portão 01. Juliette para o portão 01, por o TAN 3144. Gol 070 em descida para o 50, é um Boeing 737 da Gol. Para evitar vetores e ou órbita, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós. Está na final, no 697. 697, completo, chama a torre em 1-1-8-9-5. 895, solo 23, viva direita, solo 21, decimal 9. No 4, autorizado a final do procedimento, reporte baixado, reporte estabilizado na final. O Xanem é 1-4-1, esquerda proa 1-4-0, nesta proa intercepta o localizador. Esquerda 1-4-0, está livre o localizador nesse proa, o Xanem é 1-4-1. Prosseguindo na descida, o gol 1-600. No 600, desça e mantenha 3000 pés, ajuste do altímetro 1-0-1-3. Informe a velocidade. Está mantendo 220, descendo até 3013, gol 1-600. Gente, mantenha a presente velocidade, aguarde instrução para mudança de velocidade. Quem não se escuta, gol 1-600. Nível 260, da cola da 1-0 com curva à direita, no perfil da Dael, Leda, após a posição Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6. Acione no transponder 5163, o controle Salvador opera em 1-19-8. Autorizado Belo Horizonte 260, da cola da 1-0, curva à direita, Dael, Leda, Bridge, a saída. Interceptando a aerovia Upper Zulu 16, transponder 563 e o controle de 1598. Está pronto para o acionamento. Está livre o acionamento, reporta para o táxi. Já tem o PLB? Conta hoje, tá? Não passou no quadro. Era a bota. Sim, reporta para o táxi, o personalizado. Corrigindo 2525 a bota. Sim, 25 a bota. Para o táxi, o 35447 com PLB de 42, 5 horas e 30 alterna, lençóis. 390 pela esquerda, repórter interceptando, final da 17. Novo 390, repórter interceptando, Bravo Felipe. Principal Índia, não, não pode esperar, 10, 118, 95, 35, 447. Por gentileza, autonomia. Autonomia de 5 horas e 30. 5 e 30, grato. Alô. Solos 25, liga direita, som 21 decimal 9. 219, 697. O pastor no 4, pastor externo, tá bastante travado. Gente, agora de pista livre, pastor no 4. Vento 1 no 0 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 3. Aguardando a pista livre, pastor no 4. 0 livre LF, 1013. Gente, autorização, 1 no 4. Gol no 600, reduz a velocidade para 1,70 nós. Reduzindo 1,70, gol no 600. Controle mais direto, Romeu. E reportante da Taxway, Juliette. Alfa, mais reportante da Juliette, 697. Mais próxima orla da rota, bom fim. Mantém 500 AGL permanente na sua escuta. Gente, inicialmente segue com rumo de rotatória, aguardando prosseguir direto com a Camaçari. Curva direita, corredor axé, acene no transponder 0126, controle Salvador, opera em 1,19,8. O novo limite é o QD Mike 1,10 de Simbra. QD Mike 1,10 de Simbra, gol no 600. O Xané 6315, reduz a velocidade para 1,90 nós, curva direita para o 1,70, ultrapasse o lock, limite ao QD Mike 080 de Simbra. Gente, reduzindo 190, direita 1,70, limitado pela 080 do Simbra. SAM 3283, esquerda para o 030, limitado pelo QD Mike 110 de Simbra, ultrapassando o lock intencionalmente. Pro 030, 3283. Gol no 600, esquerda pro, corrijo, direita pro 160, intercepte localizador. Direita 160, intercepte localizador 1,600. No 600, desça e mantenha 2 mil pés. Descendo para 2 mil pés, 1,600. Azul 4089, chame Recife em 1251. Recife 1251. 13 nós, o ajuste 10, 13, está autorizado pouso, pista 17, Bravo, Kilo Whisky. Está autorizado pouso, 17, Whisky. Sim, seria o pátio 4 que você se encontra, que temos o pátio 3 na aviação geral também. É, seria aqui o pátio 3, nem aqui, o pátio 4 não, o pátio 3, aqui em frente o HR da Infraero, que é na logística, estamos aqui do lado do avião da frente. Ah, ok, sim, só um minuto pra copa. Precisar backtrack, pode chegar na pista. Ingressa Juliette para o portão 05. Vai ingressar Juliette, portão 05, 697 da Gol. Ultrapasse o limite, QD Mike 060. 060, TAM 3283, desse mantenha 2 mil pés. 2 mil pés, TAM 3283. TAM 3283 para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 160. Proa 160, TAM 3283. Gol 1600, interceptando o lock, reta final 1895. 1895, gol 1600. O nível 120, o Spicker Mike, já está acionado, pronto para o táxi, está com 4 abaixo do 5 nível de autonomia, apenas a pista do Spicker Mike. Sim, está autorizado o pátio até a saída do pátio 3, chame para ingressar no pátio principal. Já tem aqui até. Esquerda pro 080. Confirma se é esquerda ou direita pro 03, por favor. Ratifico, curve à esquerda pro 080. Esquerda 08063, por favor. Dan 3283, autorizado 2 mil pés, reduza para a velocidade de aproximação. 10 agora, confirmado, se escuta. Dan 3283, reduza para a velocidade de aproximação. Beleza, nível 370, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da Momo, transição Fruti, vai prosseguir via Pêzulo 19, após Bangu e após conforme a rota do plano apresentada. Acena no transponder 54, 14, controle Salvador Pair em 1, 19, décima 8. Já nível 370, Fortaleza, via Pêzulo 19, Bangu, desse tempo, decola da 10 por esquerda após decolagem, saída Momo, transição Fruti. 4-4, pode ir para a ponta, 298, controle de saída, 3-2-1-3. 3-2-1-3, está correto, me pronto no portão 4, espera para o tiver aqui acionamento. Portaria, obrigado. O Kitty Animais, que está na frente do espaço 3 para ingresso, na parte 2. Ok, o Kitty Animais, pode prosseguir até o ponto de espera via parte principal e indiança no ponto de espera torre, 1-1-8-9-5, ajuste no 0-3-1-1. Então, Solo, passo 2-0 do hotel para a curva. Passo 2-0, mantenha a posição por gentileza. Passo 2-0, mantenha a posição. Bruno 754, cópia. Porte estabilizado em descida para 2 mil pés. Direita 055, 2000, reportada estabilizada, 1322. Oceaner 6315 para o localizador, direita para o 055, reporte estabilizado. Direita 055, reportará, tem condições visuais para descer 1700. Após estabilizado, desça para 1700 pés, né, 2230, precisa curvar à esquerda para evitar a formação por aproximadamente 20 milhas para o 1120. Desvio a critério, reporte ao término. Afirmativo. Passaredo 2230. Tente 2230, desviando a critério, reportaremos término. TAN 3283, sinal normal, TAN. Torre 1895, TAN 3283. 895. TAN 3283, na escuta da torre. TAN 3283, na escuta da torre. Oxiu. Tente, continua a aproximação, guardando pista livre. Ajuste no 0, no 2. TAN 3283. Matando. Gol no 328, completa direita pro 090, livre LR. Direita 090, reportada estabilizada, 328. O Xané 6315 completa direita pro 070, livre LS. Direita 070, autorizado LS. TAN 3283, check 3. Baixa a travada. Vento em Salvador é 100 graus, com 14 nós. Autorizado pouso, pistão 10, TAN 3283. Livre pouso, TAN 3283. Tarde, vai ingressar na Alfa, vai reportar antes da Juliette. Vou no meio da. Xené 6141, Juliette, para o portão 08. Juliette 08, 6141. O Charlie Mike tem condições de LR decolar de imediato, quando solicitado? Matheus, poderia confirmar o transponder? 5436. 5436, grato, Whisky Charlie Mike. Gente, após o pouso do Airbus da TAM, ali mantém a cabeceira no zero, Whisky Charlie Mike. Ali mantém após o pouso do Airbus, Whisky Charlie Mike. Uno 328, reduza para a velocidade de aproximação, tráfego que o precede 5 milhas, já reduzido. A aeronave mencionada à frente é um Airbus 320 da Oceania. Ciência, 328. Para prosseguir na descida, 2238, tem condição de curva à esquerda, agora pro de toque. Já terminou o desvio, confirme? Senhor ativo, tem condições de voar, toque, senhor. Delta, dá passagem ao Boeing da Gol, após ingressa Alfa, Juliette, Pátio Uno, Índia e Alfa, na ponte para a torre, 18295, ajuste na 093. Senhor ativo, está pedindo imediato de passagem ao aeronave da Gol, após a aeronave da Gol estar autorizada ingressa na Alfa. Afirmativo, ingressa na Alfa até o ponto de espera, via Juliette. Pátio 1, Andy Alfa, de novo. Pátio 1, Andy Alfa, Pátio 1, Pátio 1, portará no ponto de espera. Solta 3-2-3-1. Livrou, tá 3-2-3, vai dar passagem aeronave da Força Aérea Brasileira, após ingressar Alfa e reportante da TAC-2, Juliette. Alfa e reportante Juliette, tá 3-2-3. Prossiga, Eco de 1 novembro. 180, descer para 5000, 2-2-3-0, Andy. A 1 mil pés não interfere com a aproximação, o tipo é um Bravo November 2 Papá. Continua a aproximação com as instruções para pouso, Oxa, né, 6315. 6315, sempre aguardando. Exilon November, cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 085, da cola da 197, com curva à direita no perfil correção. Corredor Axé. Restrita ao 1000 pés até o farol da barra, aguardando liberação do controle. Acene no transponder 54 e nomeia o controle Salvador Pera em 1119.8. Zero Xenar 6315. Controle de Papatango, quilômetro Oscar. Controle 198, obrigado. E... bom dia, Papatango, isso, Charlie Mike, transfere. 0 no 3, bom voo. Papatango, isso, que Charlie Mike, senhor. Perfil da Coral, transfere. Whisky Charlie Mike, contato radar. Subindo para o 120, Charlie Mike. 120, Whisky Charlie Mike. Passou o Índia Serra como número 2, 1328. Bono 328, é a torre. Torre no 895. 895, 328, boa tarde. Controle de Papatango Kilo Nossa. Papatango Kilo Romeo Oscar, mantenha 1 mil pés, segue corredor Axé, reporte Farol da Barra. O controle, se possível, poderia ser reparado 2500, direto. Inicialmente mantém a instrução, aquilo Romeu acho que aguardando. Trip 62, corrigindo, 5240, desça e mantenha 2 mil pés, livre LS, acusa no LOC. 2 mil pés, livre LS, acusa no LOC, escudando com a tela. Controle, papapapa, Juliette, Índia Papa, com informação, Papa, acusando com Deus. Juliette, Índia Papa, desça e mantenha nível de voo 0. Zero chegada a Mari. Chegada a Mari, barra. Quilo Romeo Oscar, DCT, barra grande, em ascensão ao nível da altitude de 2.500 pés. A presença solicita para de Morro de São Paulo, senhor, 2.500 pés, favorito? Infelizmente, Morro de São Paulo não será possível 2.500 pés. 1.000 pés inicialmente. Ok. Então, 045, DCT, Siri. Então não vai mais com o Prode Morro de São Paulo, voa Barra Grande no 045. Afirmo. Autorizado, pode prosseguir direto para Barra Grande no 045. Tende a acessão 045, DCT, Sirim. Não, DCT, 5595, reporte no ideal para descida, Prode Mari, chegada Mari. Prode Mari, chegada Mari. Passarido 2230, esquerda, proa 1900. Esquerda 1900, 6230. 3230, autorizado descida até 2 mil pés. Leone, via 350, via Upper Whiskey 58, decolagem zona 0 com curva esquerda no perfil da Pulca, transição Caju. Acenino transponder 5430, controle Salvador, Pérez 1, 19.8. Autorizado, Maceió, nível 350, via Upper 58, Pouca, Caju, decolando 1-0, curva esquerda, 5-4-3-0-19-8, gol 1-9-2-4. Tá correto, confirme por gentileza o portão que você contra. Portão 1-0. Sente, chama pronto, gol 9-2-4. Chamará. Tomou 2-1, decimal 9. Direito 2-1-9, na 3-2-2. Salvador, o 6315, diga, 6315. A companhia informou que o nosso box agora é no pátio 3, box 5. A gente está só verificando a informação junto à infraero, que também mudou aqui para mim na minha ficha. Ingressa na Juliette para o pátio 3, a posição prevista é 07. Quando lá, tenta o sinalizador. Juliette, pátio 3, posição 07. Afirmativo. Quando lá, tenta o sinalizador. Juliette, obrigado. Passarido 2230, esquerda proa 060, livre LS. Esquerda 060, livre LS, 2230. 7, a porte alinhada e pronto, eco Zulu November. Contra LS, pronto, né? 240. Agradecido, 5595. Muito boa tarde, é o passo 2-0, decolada 1-0, saída da EL, transição, limita. Passaria, do corrigindo, pastor 2-0, suba e mantém nível de voo 260 na saída da EL. Acendendo para o nível 260 na saída da EL. É o trip 5595, não é o descido, senhor. Trip desse mantém nível de voo 060. 060. 328 copiou as instruções do solo? Recebe a 2? Opa, perdão, não chamou o solo, 328. 1219. O gol 1328, muito boa tarde. Boa tarde, mantenha a posição antes do taxi da Juliette. Antes da Juliette, 1-3-2-2. November, Yankee Mike, prossiga. Pronto, alinhado. Aqui o November autorizado decolagem, pistão 97, vento 1-0 graus com 13 nós. Juliette em Japapá, desce e mantenha 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, reporte no lote, Papa. Acene no transponder 0135, controle Salvador Pérez 1, 19.8. Quem modulou, não copiei? Papai Juliette, controle, está na proa de feira de Santana, estimando 9608. Com meu papai Juliette, Juliette, que é papai em ponto.